calor. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Essa menina é o puro talento descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá. E aí? No bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. Mina gostosa no beat, ela encosta, bora no pique, Anitta. Quando ela escuta a batida, vira dançarina. Empurra, decola.